tem que ser um repartidor no lock. Cliente a ser chamado de pouso em Feira de Santana? A gente manda um pouso com a alteração da rota aí, dá um 835, o Roberto aí. 835, cliente. All-Niner. All-Niner, Delta, aqui. Dia November Alpha, ingresso na sinal no 7, agilizando, aguarde autorização para pouso. Já ingressou na sinal no 7, agilizando, aguarde autorização para pouso, November Alpha. Prêmio PM, 2 no ajuste, 040, localizador? Pro 070 para o localizador. 070, localizador, 2 no ajuste, não está dando. Delta. 5, complete LS, tráfego precede meia dúzia de milhas à frente, 737 da companhia, e chame agora a torre 186. Uma boa tarde, até já. É. Gol 925, reduza 210 nós, desça 4 mil pés, estado 1012. 210, 1012, obrigado. Curta final, índio na general. Sente livre pouso na 17, vento 190 graus com 15 nós, rajadas até 18, altímetro no 0, 12. Sente livre pouso, índio na general. Serra Kilo Delta, mantém position before taxiway Juliet. Mantém position before Juliet Delta. Solo é o gol 1075. 86 a bordo, 13:15, está na Galeão. Qual para Recife? 095, submantenha o Vitor Oscar X-Ray. Cliente 095 graus. Doutor, o gol 935 vai efetuar a ordem. Pelo. Taxia Alfa Juliette para o ponto de espera, pistão no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no zero, 12. 18:6 no ponto de espera, obrigado, convidados. Solo, gol 1075, livrou. 1075, Taxia Alfa, reporta antes da Taxia Juliette para ingresso. Via Alfa, reportada antes da Juliette para ingresso, gol 1075. Solo Salvador, boa tarde, Oceania 6134, posição 5, pushback acionamento. Oceania 6314, aguarde para o acionamento pushback. Aguardando o acionamento e push, Oceania 6314. Rodrigão. Boa. Fábio, valeu. Ô Fábio, um abraço, bom voo aí. Abraço. Controle. Boa noite, 07, 3 milhas da cabeceira. Gente, reparte campo à vista, noite 07. Já tá visto. Noite 07, livre pouso na 10, vento 200 graus com 12 nós, altímetro no 012. Livre pouso, gol noite 07. Então, isso considera a órbita do gol 1755. Over the ground, good afternoon, Ocean Air 6321, we have information, Romeo. Ocean Air 6321, Brasília, flight level 320, information, Romeo, stand by 286 liters. Roger, expective, level 320, Ocean Air 6321. Sobre Duna. Negativo, no 755, sua para... Prossiga sobre o campo a 2000 e chame o controle 19.35. Cliente 2000 sobre o campo, gol 1755, chamará controle 19.35. Cliente, atingiu 070, mantém 3567. Agora até o 070, o TAN 3567. Correto, tem um tráfego 12 horas, 12 milhas, mantendo 055 rumo norte. Tá, tem que do tráfego 3567. Meter em frente e chamar controle 19.35. Eu, proa 130 para evitar informações, mantendo 3.500. Cliente, gol 1755, suba para o nível 050. E curve à direita na proa de Itape. Na proa de Itape para espera naquela posição. Itape na proa, subindo para 5.000, gol no 755. Firmo. 1.075. 1.755, efetuar espera pela esquerda na posição Itape. Espera pela esquerda, gente. 3567 vai prosseguir na chegada para pouso. Prossegue 3567. Vicente, desça até o nível 070 inicialmente. 070, tá 3567. Passagem do Goa retaguarda, autorizado para o Chibec, chama táxi, 6314. Iniciando a ordem pelo, o gol 1925. Gente, desça 4.000 pés, ajustado 1012, gol 925. Gente, descendo para 4.000, ajustado 1012. Quebec, Tower 118.6. Michael, Quebec, Tower 186, de ajuda. Fala Salvador, gol 1807, livrando a Foxtrot. 1807, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 1807. Oceanair 6321, ready to copy? Ready, go ahead. Oceanair 6321, clear de Brasília, flight level 320 via Upper Zulu 17. Takeoff runway 10, right turn after takeoff. Salvador departure 119.35, squawk 5066. Roger, clear to Brazil of level 320 via Upper Zulu 17. As you said before, we clear Golly Departure of Field Transition and running 10 right turn. Depart control 119.35 in squawk will be 5066 Oceanair 6321. Golly Departure of Field Transition. We expect correct to report red fog and start up and push. Roger, I'm ready for pushing start again, thank you. 300 mil pés, está no corredor Caixa Prego, vai reportar Vera Cruz. Vitorino de Juliette, informo suspenso visual, teto 600 pés, visibilidade 3 mil metros, chuva moderada. Confirme, vai prosseguir instrumento ou manter espera no setor? Afirmativo, vamos prosseguir. Tem previsão aí de melhora? Tem uns 5 minutos para essa situação. Afirmativo. Nós vamos manter, se autorizado, via corredor Axé e o pé devido à visibilidade e aguardar ali próxima fora da barra, positivo? Próxima fora da barra, vai aguardar as condições de melhoria. O Vitran de Gilete no meu pé, sempre. Controle Salvador 4, 119 Azul, decolando sua escuta, Nadael. Para prosseguir. 4118, contato radar, é Nadael. Controle, o meu Eco Inga está a 5 milhas de livrar do terminal e me deu de descida para a feira de Santana. Nadael 4112 Azul, 4118 Azul. 4118 da Azul, está livre de Zil. 4118 perfeita da El, ok? Da El. Salvador Vitor Oscar 6, estimado 1942 Maceió 2020 Recife. Copiado Vitor Oscar X-ray. Mantendo 095 graus. O TAN 3567 desça nível 050, tem um tráfego 12 horas, 6 milhas, meia dúzia de milhas, um Boeing 737. Está mantendo espera na posição pelo. Afirmativo, ciente do tráfego descendo para os 50, TAN 3567. Romeu Eco India, livre descida, frequência livre, coordenação. Confirma, foi para o India. Romeu Eco India, livre descida e frequência livre para coordenação. Livre descida. Bem-vinda, Livre, Bruno, bem-vinda, grato. Em Utah, pegou 1755. Presciente. Três, cinco, mais sete, em condições de voar na proa 190. Se autorizado, agora tem condições de voar pelo. Então, vou na proa 190, mantendo o nível 50, limite desta proa localizadora. Proa 190, limite ao lock, desta 50, TAM 3567. Alfa, reportando esse pedido para ingresso, total. 1077, prossiga. Gentileza, senhorita, quando dá autorização para o galeão, poderia confirmar qual vai ser a subida autorizada, é a da El? Subida autorizada é a da El. Tem aquela 80 milhas na 198? Para o táxi, o Xanair 63, 1469 a bordo, autonomia 3 e 15, alterna Salvador. O Xanair 63, 1-4, táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste 1-0-1-2. Índia Alfa até o ponto de espera, na ponto de espera, torre 18-6, 1-6-12. O 1077 na escuta? Positivo, prossiga. Por favor? Vou checar novamente agora com a torre. Muito obrigado. São Bidev. Obrigado. Solo, gol 1807. Gol 1807, prossiga. Pode prosseguir o táxi até o Nozara? Negativo, eu tenho um Airbus da TAM, vai em alguns instantes iniciar o táxi na posição 09. Sente, 1807. Salvador, boa tarde, eu preciso 5209, sente informação, Romeu. Tipo 5209, Vitória da Conquista, nível 200, informação Romeu confere e aguarde para a copa. 5209. Salvador, Xanair 6314, boa tarde, ponto de espera pronto. 6314, Alinda Cola da 10, vento 210 graus com 11 nosso. Alinda Cola, pista 10, confirme o vento mais uma vez, gente, vento? 210 com 11, rajadas até 1612. Ok, obrigado. Aduna, temos. Torre 118, decimal 612, ajuste 1-0-1-2. Copiado, Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, quando lá 18-6, com 1012, da 3-2-1-7, obrigado. Meu pés, estado 1012. 1012 com 3 mil pés, eu vou no 755. Ingressa via Juliette para o portão 10. Gente, após o passagem da Urbanização, livre ingresso até o 10, gol no 807. Lima Vitor Delta vai ingressar via Juliette, seguindo o Boeing da Gol à sua frente. Chame novamente na Taxway Lima. Aqui vai ingressar via Juliette, Gol, pode chamar na Taxway. Já tem condições de aproximar mais, tem previsão aí da melhoras das condições? Vestido, permanece as condições, 600 pés de teto, visibilidade 3 mil metros. Mantenha o setor do farol da barra, Vitor Indias Vete. Certo, vai manter o setor do farol da barra. Uma vez, por gentileza, o vento para o 6314. 210 graus com 1-2 nós agora, rajadas até 1-612. Ok, iniciando a decolagem, Xanair 6314. 5219, pronto para a COP? Afirmo. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10 com a ponta direita. Perfil da saída Gole, transição Eval após direto. Controle 119, decimal 35, aciona 5116. Positivo, autorizado para avisar da conquista do nível 200, depois da 90, curva direita após, Mangole, transição Eval após VCC, controle 10935, responde 5196, 35219. Cotejamento correto, confirme posição 5 do PAT 3. Afirmo. Sim, chame pronto para acionamento, push trip 5219. 5219. Leste, baixado checado. 3567, vento 210 graus, cono 29, altímetro no 0, 12, chuva moderada, pista molhada, reporte campo à vista. Formarei campo à vista, 612, tá 3567. Chame a 6314, decolado aos 31, chame controle, 119, decimal 35, bom voo. 1935, 6314, boa. Minutes, ok? More 3 minutes for startup and push. Never mind, chame a 6321, thank you. 325, obrigado, tem bom trabalho, 419. Salvador, boa tarde, Chané 6314. Chané 6314, boa tarde, contato radar, saída Momo, suba o 340. Subida Momo, sobe o 340, tem que condições da presente curvar direto para Fox, se possível, em função de informações aqui no setor? Com 1.100 pés, o TAN 3567. 23567, vento 220 graus com 119, altímetro no 012, livre pouso na 10. 1012, livre pouso na 10, TAN 3567. Prossiga, Juliette. Vai alternar Veracruz, positivo. As condições ainda permanecem. Permanece, ciente alternado Veracruz e confirmando pessoas ao bordo, eu não copiei. 02 a bordo. 5 a bordo. 2 a bordo. 02, copiado. Frequência livre, coordenação, Vitor Andilete. No lote, gol, no 775. 1755, complete LS, chame torre 186. Boa, 186. Controle Salvador, trip 5488. Oxené, 6314, voo direto Petrolina, suba restrito nível 320. Direto Petrolina, restrição 320, 6314. Salvador, trip 5488. Trip 5488, continua identificação, foi na proa de TAC para a chegada Mari, desça até o 50050, teto 600 pés, visibilidade 3 mil metros, chuva leve. Proa de ITAP para o 50. Trip 5488. 925 e o Trip 5488, a torre informa. Setor de aproximação da cabeceira 10, teto de 1 mil pés. Decolagem da final da 28, que está a 600 pés. O voo 1925 está certo. Trip 5488, certo. Controle, continua o teto do Biazá para Biofé, autoriza BFE especial. Não, o teto ainda continua 600 pés do campo, Vitor Andrade Juliette. É. Gente, o 3217, mantém o ponto de espera. Salvador approach, good afternoon, 352-66, 220, descent 110, restrict. Information, Romeo. VP 5266, my arrival, descent level 080, runway 10, clinate 1012, ceiling 600 feet, visibility 3,000 meters. VP 5266. Roger, for weather condition, descent to 080, 1012, altimeter 7566. Controle, o gol 1925, depois da posição piloto, já tem condições de aproximar. Incidente 1925, desça 2 mil pés, proa de Duna, reporte localizador, Roger Chão 012. Incidente, após piloto, vai na proa de Duna agora e reportará no localizador o 1925. O 5488, qual é a velocidade que o controle quer que mantenha? Pode acelerar 5488 em condição? Afirmativo. É, integrado. Controle, Oceaner 63, Sono 4, solicita manter a proa norte por 15 milhas para evitar formação. Gente, sobre a restrição 320, está livre desvio após Petrolina, Oceaner 63, no 4. Livre desvio após Petrolina, subindo ao 320, 63, no 4. Diga mais aqui com o Vitor. A bordo, Mike Covita. Gente, informo teto de 600 pés, visibilidade 3 metros, chuva moderada. Proa do farol de Itapuã, Mike Covita, 500 pés. 217, ali mantenho no zero. Gente, aí mantenho no zero, 3217. Clearance we have. 78, pass on board at 3 hours and a half. Alternate to be convened. Channel 6321, taxi via Juliet Alpha to hold point runway 10. Hold point tower 118.6, QNH 1012. Taxi clearance via Juliet Alpha to hold short runway 10 and then when you reach in, hold short 118.6. Para o pushback acionamento, gol 1399 em posição 6. Clube Salvador, boa tarde, gol 4-0, meio atrasado, 20 barra 2. Voz da Oceaner, sua retaguarda, está autorizado. Acionamento push, reporte pronto para o táxi. Confirme para o 1399, foi entrecortado, por gentileza. 1399, após a passagem do Airbus da Oceaner à sua retaguarda, que está livrando pátio pela remota 1-3, está autorizado o acionamento. Puxamos pronto para o táxi. Após a passagem do Airbus à retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chamará para o táxi o gol 1399. E o táxi está aguardando o horário de Juliette, fazendo. Confirme quem modulou para o sol? Mano, foi o gol 1755. Negativo, TAM 8002. Autorização, Galeão. TAM 8002, Galeão 340. Informação, Romeu, aguarde para cópia. Seguinte, informação, Romeu, na sua escuta para cópia, o 8002 da TAM. 1755, livrou, está na retaguarda do céu, próximo a Juliette. 56314, boa tarde. Da Oceaner, autorizado ingresso para o portão 05, atentando para o bonde da Gulf, que está iniciando o acionamento push no portão 62. Bate 05 após a Zenca visual com o bonde puxado no 62, 3567. Paulo, copia o gol no 755. Gol no 755. Mantenha-se antes da taxiway Juliette, aguardando. Portão destino será o 08. Ciente, aguardando antes da Juliette. Salvador, boa tarde. Passaria 2231 no centro. Informação, Romeu. 3217. Nível 340, informação ao Romeu, confere, aguarde para a cópia número 2. Aguardando para a cópia, 2231. Um. Abraço, Salvador, bom dia, boa tarde, 7729, cliente da informação Romeu. Webjet 5729, confins 340, informação Romeu, confere, número 3 para a cópia, aguarde. Aguardando, 340, confins. Roger, maintain position holding short. Hold short, runway 10, Oceaner 6321. Avistando, gol 1925. Gente, 1925, livre pouso 1-0, vento 200 graus com 1-2 knots. Gente, livre pouso 1925. 5488, após ETAP, desça 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador pista 10. 5488, após ETAP para 2000, 1012, reportará localiza. Salvador, boa tarde, o Pantanal 4711 com a Romeu. Pantanal 4711, Congonhas 360, informação Romeu confere, número 4 para cópia, aguarde. Aguardando 360, o 4711, já poderia coordenar o 380? 380, ciente, aguarde coordenação, Pantanal 4711. Aguardando. Para o táxi, o Gol 1399, com 101 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna o Galeão. 1399, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal meia dúzia, ajuste 1-0-1-2. Táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera 10, torre 1-1-8, decimal meia, ajuste 10, Gol 1399. Gol 1755, após a passagem do bonde da companhia, ingressa via Juliette para o portão 08. Via Juliette, após passagem da aeronave da companhia, para o gate 08, 75. TAM 8002, pronto para a cópia? Afirmativo, não fez curta, 8002. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição BDEP, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Quando intercepta Upper, November 857, segue como... Rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5113. Autorizado Galeão, nível 340, saída da EL. Tradição Leda, posse deve, interceptando a Super November 857, decola da 10, curva direita. Controle 119.35, fio transponder 5113-8002. 8002, cotejamento correto, confirmando parte 3, posição 09. Afirmativa. Também pronto, para acionamento, puxa. Chamará, obrigado. Solo, Gol 1925, livrou. Gol 1925, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette para ingresso. Gente, via Taxi Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso. Salvador, Gol 1077 para cópia, nível 380, Galeão. 1077, Galeão 380, aguarde para a cópia. Guardando. Saredo 2231, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 2231. 2 Salvador, o Gol 1399. 1399, ali, mantendo 0. Autorizado a Lima, Gol 1399. Após, Bedor, após a posição Zambi, Zulu, Alfa, Mike, Bravo, Índia. Após a posição Índia, Lima, Papá, Uniforme, Romeu. Após o destino. Controle 119.35, aciona 5104. Autorizado Barreiras, nível 340, da pista 10, curva esquerda, Momo, Alfa. Após a posição Dedor, Zambi, Ipa, direto destino. Controle 6935, transponder 5104, ponto para pushback acionamento. 2231. Gente, após a... vai fazer o perfil da saída Momo, após a transição é Alpo. Alfa, Lima, Bravo, Ótica. Gente, Momo, Alpo, 2231, para o pushback acionamento. Passando 200, climb to 320. I got a departure. Chanel 6321, radar counter, climate 320, Golly departure. Golly departure, climb to 320, Chanel 6321. Da Gol autorizado, pushback somente, 2231. Ingressa via Índia para o portão 01. Cliente Índia, portão 01.